out. Ou 8-0-4, seja da informação, quilo. Para a cópia. 8-0-4, bom dia, informação 219. 219, bom dia. 219, bom dia, até 3890, o próximo pode esperar da 90, pronto. 3890, além decola, 90, 120, 39. Além decola, até 3890. 360, pela pêndula 14. Decola da 10, saída da Elida Krat. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5551 no transponder, 119.8. É o contrato. Sente, Galeão 360, Alperzulão no 4, decola da 10. Com a primeira curva direita após decolagem, da Elida Krat, 5551, aciona 119.8, controle 1804. Cotejamento correto, chama para o posto no 612, gol. Chamará 1804. Doutor 3153, intercepta agora o curso do localizador e aproximação. Vamos checar o trem, chama a torre, 198-612. Afirmativo, muito grato, está estabilizado já. Desol com cabeceira 10, vai chamar a torre. Até daqui a pouco. Até. Muito bom dia, até 3890, transfere. Decolou? Puca, já volto. 90, transfere, seu controle, contato, Roberto. 3890. Salvador, bom dia, TAN 3153. Está uma milha do Índia Serra, embaixo de traço apado, já avisou. TAN 3153-080-39, tem livre pouso, pista 90. O ajuste 1093. Mas eu vou livre pouso 3 anos. Paulo, bom dia, Gol 17 no 5. Bom dia, 17 no 5. Brasília 360 está autorizado pela Pêndulo 17. Decola da 10, sai da gole e transição ao fito após decolagem, curva à direita. Aciona 55, 55, controle 119.8. Então, 3A360 para Brasília, na Upper Zulu 17, decola pista no zero, perfil da gole, transição ao fito, com curva à direita, aciona 5555, e o controle Salvador 198, é o gol no 7 no 5. Cantejamento correto, chama para push. Chama lá. TAN 3890, vamos abreviar sua trajetória. Nós temos uma autorização do Menor Centro de Controle do Nordeste para que o 3890 voe para o Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, muito obrigado. 58. Decola da 10, sai da PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. 5547 no transponder, 119.35 a frequência do controle. Bruna, escuta o 3153, bom dia. Chamante da Juliette, 3153. 53, vamos lá. Autorizado, gente, 5390, via permissão. Decola da 10 meio da PUCA, transição Aracaju. Curva esquerda após, transição 47, controle após é 19.35, confirma para o 5.2? 119.8. 19.8, 6.4.2. Planejamento correto, chama para o push no 10, gol. A posicionamento, 6.4.2. 3.153, prossegue via Gillette para o 09. Via Juliette pro 09353. TAN 3890, chame Recife, 12545. Equador, gol 1607. Gol 1607 para Guarulhos, 360, copia? Copio. Está autorizado para Guarulhos, 360, pela Upper Zulu 14, após Gruff, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trivi, Upper Zulu 58, Papa Charlie Lima. Decola da 10, saída da Elle da Krat, após decolagem, curva à direita. 5553 no transponder, 119.8 é frequência do controle. É, por gentileza, repetir a autorização, que nós tínhamos outra rota que acabou não copiando. Então deixa eu só checar a sua rota. A rota que eu recebi é pela Peso 14. Confere com a do senhor? Negativo. A nossa está pela 50 via Rio de Janeiro. Deixa eu checar seu plano aqui, se apresentou alguma CHG, só um minuto. Pode. Gol no 607, vamos à nova autorização? Positivo, gol no 607. Na verdade, permanece a rota que eu paguei para o senhor, só para confirmação. Está autorizado para Guarulhos 360, pela Upper Zulu 14, Gruff, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trivi, Upper Whisky 58 e Papa Charlie Lima. Decola da 1-0, com curva à direita, a saída da Euleda Krat. Aciona 5553 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Você vai me desculpar, Paulo, mas eu não consegui copiar nada aqui não. Vou esperar chegar a nova navegação e eu peço autorização. Obrigado. Quer que eu pague novamente? Sem problemas. Não, espera chegar aqui. Obrigado. É. Boa noite, 0496, para posto de acionamento. Boa noite, 04, autorizado. Puxa acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 904. dia, São Leão, 1897, autorização para Confins. Voo 1897. Está autorizado para Confins, nível 360, pela Perusco 58. Decolada 10, saída da El, Leda, Sagaz. Após a decolagem, direita. Aciona 5556 no transponder, 11935, a frequência do condutor. Autorizado Confins, nível 360, a Perusco 58. Saída da El, Leda, Sagaz. Aciona 5556 e o controle 11935. Voo 1897. Só corrigindo a frequência do controle 119.8. Seu cotejamento está correto, me chama para o post 08. Isso, 08 e frequência 119.8. Voo 1897. Voo 1804, 145 a bordo, 3 horas e 50, alterna Campinas, está pronto para o táxi. 04 autorizado via Juliette Alfa e no ponto de espera chama Torre em 118.6. O altímetro agora marca 1013, tem bom voo, 1804. Sente, Juliette Alfa, ponto de espera, 1-8, adicional 6, 1-0-3. Bom dia, bom trabalho, 1804. Torre, gol 1804, próximo ponto de espera 10, pronto. 04, bom dia, linha e decola, pista 10, 120 graus, 2 nós. Bom dia, linha e decola 10, gol 1804. Estacionamento, portão 4, gol 1-7-5. Pisado, 1-7-5, chama o táxi. E o pushback, reporta o táxi com 1-7-5. E o gol 1-6-4-2 também pronto para pushback, estacionamento, posição 1-0. Autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, 1-6-4-2. 804, nosso 46, 198, boa viagem. 198, bom trabalho, 804. Controle Salvador, gol 1804 na Dael. Gol 1804 é o controle Salvador, está em contato, radar. Gente, 1804. Para o táxi, o gol no 715, POB 145, 4 horas, retornando Campinas. 5 livre de táxi, seu posto de espera, 18,6, condução. 5 livre de táxi, porta quando pronto, 18,6, gol no 715. Bom dia. Salvador, gol 1607. Prossiga. Gentileza, autorização, barulho. Gol 642 para o táxi. Está com 119 a bordo, alterna Salvador com 3 horas e 26. Táxi Juliette Alfa, estou com espera 18,6. Quando pronto, no 642. Juliette Alfa, 18,6, quando pronto, no 642. Torre Salvador, muito bom dia, gol 17 no 5, próximo ponto de espera da pista no 0 pronto. 17 no 5, boa linha e decola, pista no 0, no 20 grau, 5 nós. Gente, ali decola a pista 1 no 0, gol no 7 no 5. Bravo Hotel Zulu, Trive, Upper Whiskey 58, Papa Charlie Lima. Após decolagem em curva direita, saída da Elle da Crate. Crate intercepta a Perdula 14. Aciona 5553.